de verme, vou me tacar canivete. Jogando contra, contra quem lutou a vida inteira. Que deu sangue, é de verdade, que honra a bandeira. O que cês querem? Cês tão de brincadeira, né? Diabo é sujo, game é sério, não é funk, axé. É rap vida, é rap que resgata. É rap puro, é rap que vem da alma. Que pulsa o sangue e acelera o batimento mesmo. Que é meu ar, o movimento que não é a esmo. Que lá em 90 pôs a cara, mostrou pra que veio. Travou a batalha, guerra árdua, eu me vi no meio. Bandeira branca, no mastro nunca se estendeu. O rap moda, puta é foda, o que que aconteceu? Não é levada, nem baladas, flow as vaca. É rap nacional, aquele que ainda salva. Salva a vida assim, empunhei caneta, deixe Deus agir. Trilhei as trilhas mais estreitas, fui até o fim. Derramei sangue em batalha, realidade cruel. Dei a voz das quebradas. Salva a vida assim, empunhei caneta, deixe Deus agir. Trilhei as trilhas mais estreitas, fui até o fim. Derramei sangue em batalha, realidade cruel. Um rap feito com a alma. E eu sei bem da onde eu vim, meu parceiro, e hoje quem eu sou. Em meio à lama e perdido, o rap resgatou. Com as mensagens contundentes, eu me sentia vivo. Honrando a bandeira, mano, e eu acredito. Que as palavras bem rimadas no bumbi na caixa. Os pobres de espírito é alimento à alma. E a cada verso que aqui escrevo em papel em branco, é como gotas de sangue em combate derramado em cântico. E eu reflito que seria se não fosse assim. Com certeza minha vida tinha chegado ao fim. Ainda me lembro eu no bar com duas quadradas. E os mano que é mais velho ouvindo homem na estrada. Parei, pensei, como passa rápido a vida. E eu não quero que minha mãe atraque na penita. Em dias de visita, nas tardes de domingo. Se a vida ensina, nosso rap nas quebradas é hino. Salva a vida assim, empunhei caneta, deixe Deus agir. Trilhei as trilhas mais estreitas, fui até o fim. Derramei sangue em batalha, realidade cruel. Dei a voz das quebradas. Salva a vida assim, empunhei caneta, deixe Deus agir. Trilhei as trilhas mais estreitas.